Ó Senhor, cura-me e eu ficarei curado. Ó Senhor, salva-me e eu serei salvo. Pois eu canto louvores a Ti. Pois eu canto louvores a Ti. Ó Senhor, cura-me e eu ficarei curado. Ó Senhor, salva-me e eu serei salvo. Pois eu canto louvores a Ti. Somente a Ti. Pois eu canto louvores a Ti. Se liga aí. Desde quando me tornei um crente, tudo aquilo que ele fez sendo onipresente. Pacientemente me tornei frequente em leituras que abrem muito mais a minha mente. E isso é louco, pois como um todo, a palavra sempre se renova. É prazeroso, muito proveitoso a leitura diária. Então se torna quem segura a caneta, usa topo bombeta, ele mesmo que escreve. Sei que me inspira, me enche de vida pra compor cada novo rap. Assim como Moisés, inspirado pelo Espírito, escreveu o Pentateuco. Eu sigo essa jornada de ser tudo nada, entre vielas e becos. Se fui curado, as dores deixo de lado e assim vivo o momento. Se fui salvo, sei que serei um alvo pra aqueles que querem um exemplo do que está escrito em cada versículo, em cada capítulo. O Glissi rimador oferecendo meu louvor ao único que é digno. Vá. Ó Senhor, cura-me e eu ficarei curado. Ó Senhor, salva-me e eu serei salvo. Pois eu canto louvores a Ti. Somente a Ti. Pois eu canto louvores a Ti. Ó Senhor, cura-me e eu ficarei curado. Ó Senhor, salva-me e eu serei salvo. Pois eu canto louvores a Ti. Somente a Ti. Pois eu canto louvores a Ti. Tem gente que fala, tem gente que olha, tem gente que diz. Que tipo de gente é você? E aí, consegue se definir? Fragmentos são só restos, às vezes modestos, de algo que existiu. Olha pro seu coração, será que existe razão pra aquele que desistiu? Acredito na vitória, sei que o rei da glória diz, faz sua parte. Então é tudo com você, tá esperando o que pra resolver esse enlace? A ideia é sincera, quem quer não espera, faz acontecer. Ideia positiva, renovando a autoestima, isso eu sei fazer. Defini minha meta como aquele profeta que morreu apedrejado. Sabia o que dizia, sabia o que viria e quem tinha confiado. Porque as vielas serão sempre favela pros parceiros do peito. Defina como quiser, haja o que houver, ele estará em nosso meio. Louvado, exaltado, glorificado, adorado eternamente em minhas rimas. Agora convido você para aceitar e viver o que há de melhor nessa vida. Ó Senhor, cura-me e eu ficarei curado. Ó Senhor, salva-me e eu serei salvo. Pois eu canto louvores a Ti. Somente a Ti. Pois eu canto louvores a Ti. Ó Senhor, cura-me e eu ficarei curado. Ó Senhor, salva-me e eu serei salvo. Pois eu canto louvores a Ti. Somente a Ti. Pois eu canto louvores a Ti. Sei que o som é dançante, então vamos adiante. Meu povo gosta assim. Sempre perseverante, olha que impactante. A cruz do sangue carmesim. Remiram um povo que achou seu consolo naquele que o fortalece. Se você ainda não aceitou, seu momento chegou na batida desse rap. Entre bombos e claps, escuta moleque, defina seu futuro. Essa decisão, essa sua, meu irmão, vem pra esse lado do muro. Faça a confissão, a oração do perdão, agora junto comigo. Eu declaro o Senhor como meu salvador e meu melhor amigo. Entra na minha vida, sara todas as feridas, muda a minha história. É esse Cordeiro Santo que enxugou todo o pranto e me deu vitória. Por isso eu danço, por isso eu canto, assim como o rei Davi. Celebre, festejo, abraços e beijos aos que estão a me ouvir. Nova terra, novo céu, onde mana leite e mel, sei que está reservado. Ele vem nos buscar, pode até demorar, mas sei que isso é fato. Se fui curado, as dores deixo de lado e assim vou a favor do vento. Se fui salvo, sei que serei um alvo pra aqueles que querem o exemplo do que está escrito em cada versículo, sei por quem foi dito. Big Uglissi e Jesus Cristo. Ó Senhor, cura-me e eu ficarei curado. Ó Senhor, salva-me e eu serei salvo. Pois eu canto louvores a Ti. Somente a Ti. Pois eu canto louvores a Ti. Ó Senhor, cura-me e eu ficarei curado. Ó Senhor, salva-me e eu serei salvo. Pois eu canto louvores a Ti. Somente a Ti. Pois eu canto louvores a Ti. Uglissi, Uglissi, Uglissi, Uglissi.